Tucano 366 igual 805. Para 805, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 86, 805, até já. Salvador, boa noite, com 805, final R9, pista 90. Tente 805, reporte nem checado, final 10. Zero 5, cheque 3 de pouso, Venturo 50 graus, 5 nós, pista no vento. Gente, livre pouso, pista no zero, está embaixo e travado, 805, pode confirmar o vento? 150 graus, 5 nós. Gente, 805. Torre, pode confirmar para o 805 se está apenas 90 metros interditado? É afirmativo, 90 metros somente. Ah, o que está iluminado aí está valendo. Obrigado. Salvador, good evening, Argentina 19011. Solo Salvador, Argentina 19011, do you read me? 12190? 1186, please. Do you read Argentina 19011? Call 118 decimal 6, please. 118 decimal 6. Or would you read in Argentina 19011, information Bravo, receive request 380 IFR to idle parking. Roger 911. Stand by to copy your ATC clearance, the altimeter is 1014. 1014, 1911. 805, Solos 14, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 612, na minha escuta. Alfa, Juliette, 612, na sua escuta, 805. I checked with the city center, and the company has filled a delay message for 0300, okay, so it's still early to clear your flight plan, okay, it's about 10 to 15 minutes. Okay, roger. Is there any chance to take off 10 or 15 minutes earlier, or no chance? The company filled the delay message to 0300, okay, so the plan will be available about 20-25 minutes before this time. Okay, 0300 will be takeoff time? Yeah, that's a 40. So it's 0220 now. Maybe in 10 or 15 minutes the plane will be available. Okay, no problem. We stand by. When you have the plane, you can call us. Bye-bye. Okay. 5, formação Bravo. 805 para Natal 370, aguarde cópia, ajuste no 0, 1, 4. No 0, 1, 4, aguardando cópia, bom, 805. Salvador, boa noite, Dan 3520, 5 da Bravo. 3520, boa noite, identifique, chegada manda, esse é o 040. Gente, descida para o 040, solicita R-Nave da 10, senhor. Após Duna, prosseguir para o 366. E na presente, 3A366. Gente, na presente, 366, Dan 3520. Gol 805, pronto para cópia? Pronto para cópia, 805. Está autorizado para Natal, nível 370, na Pesulo 10. Decola curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Aciona 5107, controle 19, decimal 35. Autorizado Natal, 370. A Pesulão na 0, saída Pucas e Par, curva esquerda, controle 1935, passando a 5107, bom 805. Correto, chama para o puxa acionar. Vai chamar. Certificou, descendo para o 50 na Proditap, gol 1816. Solicito a RNAV para 1-0. Ok, após etap, vou a servido 366. Atendo, senhor, obrigado. Okay, ready to copy? Yes, sir, go ahead. Okay, you're clear to Aeropark, Sabot, flight level 380, via Perlisky 58. After takeoff, turn right to Goli, departure, Gonza, transition. Squawk 5112, control 119.35. Argentina 19011, clear to Aeroparque, Sabe, flight level 380, approach by. After takeoff, turn right, ready to go, Gonza transition, squawk 5112, frequency, departure frequency 119.35, Argentina 19011. Departure is Gole, departure Gonza transition. Gole and Gonza transition, Argentina 19011. Affirmative, report ready to push and start. We'll report. noite, voo 643, informação é a Bravo. Voo 643, muito boa noite, identifique, chegada é Bonf, desce ao 060. Identificou o Bonf, 060. Controle Salvador, boa noite, Gol 714, formação Bravo. 714, boa noite, identifique, chegada AMAN, desce ao 070. Chegada AMAN 070, 714.